O episódio dessa semana do GugaCast é oferecido pelo grupo secreto de assinantes lá no Hotmart Sparkle. E nessa semana de ofertas, eu e o Rafael falamos de bons negócios e maus negócios no conteúdo exclusivo lá do grupo. Então, se você achar que esse episódio não foi bom negócio o suficiente, tem mais 5 mini GugaCasts esperando você lá. E como se isso não fosse um descontão de Black Friday, a Hotmart está te dando de graça 30 dias de assinatura. Então dá pra você experimentar, ouvir o máximo de episódios que você conseguir, e boa sorte, porque tem quase 1000, e se você curtir, você fica lá com a gente. É só em gugacast.com/assine. Aproveita que é só até dia 24 de novembro. Corre lá, gugacast.com/assine. Eu tô aqui do lado de fora da loja, tem uma galera aqui esperando pra entrar, vai dar meia-noite, e aí vai todo mundo entrar pra aprovar os descontos, e aqui comigo, Bia Fiorotto. Bom, eu mal posso esperar pra abrir a loja e eu conseguir finalmente comprar minha televisão de 82 polegadas que eu tanto sonhava. Eu também queria aproveitar pra dar um oi pra minha mãe. Oi, mãe! Ah, que legal, Bia. Ó, compra também uma máquina de lavar e compra também uma batedeira, e compra um air fryer. Tá tudo muito barato. Eu também tô a fim de comprar um tapete bem bonito assim pra minha sala, é minha chance hoje. O Rafael também tá aqui, Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? Eu queria oferecer pra vocês essa luva é incrível. Essa luva, você pode lavar a louça com essa luva e você pode também fazer carinho no gato. É isso aí, a gente só tem 100 mil, é limitado, compra logo a sua, pega logo 10, dá pra mamãe, dá pra vovó. Vamos lá, todo mundo compra a luva. Rafa, peraí que eu vou pegar minha carteira aqui. Esse é o nosso episódio especial de Black Friday. E a gente tá fazendo isso, mas é só nostálgico, porque Black Friday não é mais assim, ela é online, é só um barulho assim, ó. Isso. Isso é Black Friday agora. Aqui em casa também é assim. Amor, entrei no site da Casa Bahia, quer alguma coisa? Ah, tá. É isso. Esse é o barulho que faz. Até isso a gente não pode ter mais. Até isso tiraram da gente. A loucura na porta da loja. Que saudade, é isso? Tá com saudade da loucura? Dos doces tempos? É um tempo mais inocente, né, Bia? Um tempo mais assim, tipo, que você tem que ir lá lutar pela sua máquina de lavar, carregar uma geladeira nas costas, saindo do Magazine Luiza. Isso. Exatamente assim que eu fazia todos os anos até agora. Mas olha só, em homenagem a isso, eu tenho uma surpresa. Eu tô anunciando aí faz 2 semanas a surpresa que a gente fez pra essa Black Friday, uma nova lenda que a gente fez em parceria com o Promobit e com a Nerd Store. Sim. Vocês sabem que tem a lenda da sanduicheira de R$2, né? Sanduicheira de R$1,99. Promobit é esse aplicativo tão legal, onde você pode cadastrar alguma coisa que você quer procurar na sua lista de desejos. E aí, quando tiver uma oferta, uma promoção, um cupom de desconto, ela vai estar lá disponível, ele avisa você. E tem mais de 1 milhão de usuários que garimpam essas ofertas na internet, vão lá e cadastram, e aí a equipe de especialistas do Promobit valida as ofertas que são verdadeiras e seguras, o que é muito importante nessa Black Friday. E aí, como eu falei, tem essa lenda da sanduicheira de R$1,99 que aconteceu no Promobit uma vez, e foi incrível, as pessoas compraram sanduicheiras por R$1,99, isso é incrível, não preciso explicar mais. No ano passado, a gente replicou a lenda da sanduicheira de R$1,99, a gente fez uma venda, a gente fez uma parceria lá com uma loja e eles venderam 10 sanduicheiras a R$1,99, o que foi muito legal também. É sempre bom. E foi uma loucura, teve 5 mil acessos simultâneos na loja, no primeiro minuto. Quantas pessoas precisam realmente de uma sanduicheira hoje, né? É só você dar a oportunidade. Então, mas é porque isso é inversamente proporcional a quantas pessoas precisam de R$1,99. Precisam de... É, você tem R$1,99 sobrando, ok, posso gastar isso aqui em qualquer coisa, entendeu? É tão barato que você fala, pô, eu vou comprar isso. Por que não? Exato, por que não? Então a gente conseguiu, a lenda da sanduicheira, ela mantém viva a confusão na porta da loja. E a gente vai fazer de novo. A gente vai fazer a lenda da camiseta da sanduicheira. Genial! Como é isso? É o seguinte, a gente, junto com a Nerd Store, desenvolveu uma estampa muito maneira, que é uma sanduicheira, que é uma nave, e tem X-Wings feitas de sanduicheira. E tem até tipo uma estrela da morte, que é um air fryer. Ah, eu quero muito! É muito legal a camiseta. Ela é uma cena espacial de naves. Só que, na verdade, se você olhar bem de perto, é uma sanduicheira. Clica aí na capa do episódio. A capa do episódio vai ser a estampa da camiseta. Tem pra eu ver aí, Guga? Vou mandar aí pra você ver. Dá uma olhada. Meu Deus do céu, é que estampa ali. Nossa, eu preciso de uma. Não é muito legal? Não é mais uma coisa tipo, se der. Não. É uma necessidade agora. Caralho, é muito linda, é muito linda, muito linda. Essa é a nova lenda da camiseta de R$1,99. A gente vai ter 100 camisetas de R$1,99 disponíveis no Promobit. Você tem que entrar num link do Promobit que leva para a página da Netstore, onde a camiseta está sendo vendida por R$1,99 para 100 primeiras pessoas que comprarem. Então, assim, existe uma chance muito grande de você não conseguir. Já vou avisando desde já. Só tem 100. Entendeu? Para essas 100 primeiras pessoas, a gente vai vender a camiseta R$1,99. Quando a gente fez a sanduicheira no ano passado, teve gente falando assim, ah, mas que absurdo, eles colocaram 10, só 10 sanduicheiras, só para as pessoas irem na loja. Exatamente, mas era isso. E é isso que a gente está fazendo aqui de novo. Então, tem 100. Tem 100 e elas podem ser compradas por R$1,99. Leia as regras no site do Promobit, tem tudo explicado lá. Outra coisa que as pessoas vão falar assim, ah, mas o frete custa muito mais. É lógico, custa R$1,99. Então vai ter frete que vai custar, sei lá, R$20, não sei. Vai ter frete muito caro e a camiseta custa R$1,99, o frete é muito mais caro do que o produto. É, exatamente, é isso que vai acontecer. A gente tá deixando bem claro aqui, essa é a vida. Não é que o preço do produto tá embutido no frete, não tem, cara. O frete vai todo pra empresa que vai fazer esse transporte. Frete é frete, né? É, ele é frete, frete mesmo, e vai custar muito mais caro que o produto, porque é isso, porque o produto tá sendo meio que oferecido a você, é quase que um brinde que você tá ganhando, só pra gente fazer a lenda do R$1,99 acontecer. Nossa, genial. Agora, pra não ficar todo mundo chateado, a gente vai, depois das 100 primeiras, vai ter um cupom, onde você pode comprar a camiseta com 30% de desconto, que aí é um desconto mais normal, né, ainda assim um descontão, né, de Black Friday, 30% de desconto. 30% é ótimo. Exato, só que como toda camiseta do GugaCast na Netstore, ela é limitada. Então, ela só vai estar disponível até domingo, dia 29 de novembro de 2020. Porque também vai ter gente que fala assim, tá em 2025 e fala assim, ah, eu fui lá e não encontrei. Só vai estar disponível até o dia 29 de novembro de 2020, até as 23h59, horário de Brasília, do dia 29 de novembro de 2020. E aí nunca mais vai existir essa camiseta, ela vai finalmente se tornar a lenda. A camiseta não tá disponível ainda, não tem como você achar ela, não tem como você saber nada. A única maneira de você saber é baixando o aplicativo do Promobit e cadastrando na sua lista de desejos o termo camiseta nave. Tudo junto. Camiseta e nave, porque tem uma navinha nela. Então, camiseta com uma nave. Camiseta nave. Coloca isso lá na sua lista de desejos e aí quando a promoção estiver disponível, ela vai aparecer pra você e aí se você tiver sorte de ser um dos 100 primeiros, você pode comprar ela por R$1,99. Se você tiver essa sorte, inclusive, posta, marca a gente lá. E se não, você vai ter até o domingo pra comprar ela com 30% de desconto. Ou nunca mais. Ficou bem claro pra vocês? Assim, eu tô muito preocupado com isso. Parece bem claro. Você tem... Não é qualquer camiseta. Como não é qualquer camiseta, não é qualquer jeito que você vai ter ela. Eu entendi que você tem uma semana pra fazer parte de uma lenda. Isso, é. Não é um ótimo começo para o nosso programa de Black Friday? A gente já criando esse tipo de confusão que a galera vai ficar na madrugada esperando. Tem que ir lá e marcar a camiseta, colocar na lista de desejos, ficar esperando pra ver se a promoção aparece. Aí você vai tentar, você não vai conseguir. Não é maravilhoso que a gente fez isso? A gente fazer criou... Fazer vigília no WhatsApp com os amigos. Ou já liberou aí? Aqui ainda não. Aí já foi? Dá F5 de novo. Exato. Eu, inclusive, recomendo que você vá acampar na frente de uma loja e, mesmo que você vá comprar pelo seu telefone, você faça isso dormindo na calçada, que vai ser uma experiência muito melhor. De uma loja qualquer. É, uma loja qualquer. A perfumaria do bairro, né? Não, brincadeira, não faz isso não. Fique em casa e use uma máscara e passe álcool já. E não durma na calçada. É, não durma na calçada. Foi uma brincadeira, foi irônico. Ironia. Mas a gente tem outras histórias que podem colocar a gente no clima de Black Friday. Posso contar quais são? Quais vão ser? Tem um negócio que o cara vende a guitarra que ele mais adorava e que podia ser uma história do Cheiro do Ralo. Sabe que filme é esse, Cheiro do Ralo? Não. Do Lourenço Mutarelli, não é? É, recomendo a todos. Tem uma batalha mental épica que acontece numa Black Friday e que poderia ser Kramer versus Kramer, sua mente pode destruir, porque é uma batalha mental pelos ganhos da Black Friday. Kramer versus Kramer ou sua mente pode destruir? Você juntou duas coisas. Esse era o subtítulo, né? De Kramer versus Kramer. Não, cara. Kramer versus Kramer é um filme sobre uma família de dois pais que se divorciam e o menino fica traumatizado. E qual que é o Sua Mente Pode Destruir? Scanners, Sua Mente Pode Destruir. Scanners! Então esquece Kramer vs. Kramer e pense em Scanners, Sua Mente Pode Destruir. Eu tava me achando um pouco burra, tipo, nossa, nem entendi. Como o Rafael é uma pessoa esperta, né? Inteligente, ele faz cada coisa. Acho que esse eu perdi mesmo, não tem problema não. Esse é o meu segredo, na verdade. Eu falo qualquer coisa e as pessoas acham esperto. Outra história é um cara que vai curtir a sua Black Fridayzinha na maior, em Nova York. E ele acaba no Duro de Matar em Nova York. e uma mulher que tem muita necessidade de aproveitar a Black Friday e acaba numa música da Alanis Morissette. Caramba, cara, tem história pra caramba. Tem. Eu acho que a gente podia, inclusive, aproveitando que a Bia tá aqui, já responder umas perguntas no Instagram pra ser um programão mesmo de Black Friday. Exato. Bom, já vou pedir aqui as histórias... As histórias não, opa, as perguntas. E vamos lá, que hoje é dia, hoje só amanhã. Bora pro jogo? Bora. Bora. Esse jogo de hoje, ele foi criado com o intuito de se chamar Peixe em China. O jogo existe só por causa do nome? É um desses jogos que você faz só porque você pensou nessa palavra aí, você tem que criar um jogo? Exato, exato. Peixe em China. Esse jogo, ele se chama Peixe em China, e a premissa dele, ao contrário de Frango Imobiliário, a lenda, Peixe em China é um jogo muito simples. É, porque Frango Imobiliário a gente não lembra mais como joga, né? É um segredo guardado a sete chaves, né? Como se joga, é tipo Jumanji, se você jogar, pode aparecer um frango, sei lá. Eu lembro. Peixe em China é um jogo muito simples. Eu vou falar pra vocês uma parada bizarra que eu achei nesses sites chineses que vendem coisas. Ah, muito bem, muito bem, muito bem. E vocês têm que adivinhar quanto custa. Ai, é tipo The Price is Right. Ah, isso, que legal. Isso, The Price is Right, versão chinesa. Quem chegar mais perto ganha o ponto. Beleza? Beleza. Beleza. Então vamos lá. Eu vou alternando quem pode falar primeiro, que tem a desvantagem de não ter nenhuma noção, mas tem a vantagem de falar primeiro e depois vou alternando. Começando então por Gustavo. Gustavo, eu quero saber o quanto você acha que custa uma peruca loira para gatos. Peruca loira para gatos? Exato. Eu quero muito. Peruca, coitada do gato, cara. Peruca loira para gatos. Tá em chinês? Tá escrito em português, inclusive. Peruca loira para gatos. E aí tem o gato com uma peruquinha loira olhando pra você. Sensual. Eu tenho que adivinhar o preço. É. Não tem nenhuma pista? Tem uma pista. É uma peruca para gatos. Não só peruca, como também para gatos. Isso. Esse preço é em reais? Preço em reais. O preço que tava no site. Beleza? Não converti em dólar. Peguei o preço em reais do site e trouxe pra cá. Então eu vou chutar aí que custe tipo uns 2 dólares. R$11,99. Beleza. Ah, eu vou dar outra dica. Eu arredondei todos os preços. Eles não estão com centavos. Então você pode falar um preço cravado. R$12. Maravilha. Bia Fiorotto, quanto você pagaria numa peruca loira para... Quanto você pagaria não, porque você pagaria fortunas. O quanto você acha que cobram numa peruca loira para gatos? Eu pagaria tudo. Eu pagaria tudo o que eu tenho. Mas eu acho que deve ser R$7. R$7? Então, vocês dois erraram. Uma peruca loira para gatos custa R$22. Nossa! Oh. Pensem no quanto tá o dólar, né? Pode ser $1, R$22. Então... É verdade. Mais frete, $200. Foi isso. O Gustavo foi o que mais se aproximou. Esse ponto vai para o Gustavo. Próxima rodada, começando por Bia Fiorotto. Bia, o quanto você acha que custa uma miniatura 1x64 dos caras que fazem a dança do caixão? Qual é o tamanho da miniatura? 1x64 é assim, eles são um pouco menores que um Playmobil. Eles são do tamanho de um Lego, os bonequinhos. E vem os quatro e vem o caixão? Vem um na frente e seis carregando o caixão. Seis carregando o caixão e um na frente. Eu acho que isso deve custar R$26. Ok. Gustavo, quanto custa uma miniatura 1,64 dos caras que fazem a dança do caixão? Cara, esse deve ser um produto muito popular, então ele deve ser muito vendido, então eles devem custar caro. Deve custar, e eu chuto que deve custar uns $30. Então, vezes R$1 milhão. Não, eu acho que deve custar caro, deve custar em uns R$180. R$180, eu lamento informar que custa R$25. Nossa! A Bia passou muito perto. Yes! Pô, compra aí, Bia. Bia, parabéns. Nossa, comprando pra nós três. Compra vários. Aguardem nas casas de vocês em breve. Junto com a peruca pros gatos do Rafa também. É, então, ao contrário do que disse Herbert Viana, esse jogo está 1-1. E vamos para a próxima. Gustavo. Você me pegou com a guarda muito baixa. Vai. Gustavo, uma privada dourada em estilo clássico. Ela é funcional ou ela é só tipo uma privada de verdade, funcional, só que ela é toda dourada com rococó. Nossa. Quanto você acha que ela custa num site chinês qualquer? Cara, imagina um pobre menino chinês que vai ter que trazer isso nadando, né? Bom, pelo menos ele pode vir sentado. Isso. É, vem remando, né? Uma privada dourada. Tá aí um bom filme. A lenda do menino da privada dourada. É. Eu diria que R$60. R$60, ok. Bia Fiorotto, o quanto você acha que vale uma privada dourada com rococó num site chinês qualquer? E ela vem com a tampa também? Boa pergunta. Com assento e tudo? Com assento, caixa acoplada, tudo. Nossa, caixa acoplada e tudo? O assento tem aquela borboleta morta dentro da resina? Que é tão chique, tão sofisticado das casas brasileiras? Nossa, que delícia. Eu acho que não. Eu nunca ouvi falar disso. Do que você tá falando, Bia? Uma borboleta morta dentro da resina? Que história é essa? Jura por Deus que você nunca viu isso? Eu nunca vi isso e eu tô surpreso com o quanto você colocou essas palavras todas tão rápido. Eu tô surpreso com o quão comum isso é pra você, né? Isso foi moda, tipo, final dos anos 80 e 90. A tampa da privada, ela era, tipo, ou transparente ou meio esbranquiçada, assim. Translúcida. É, e ela tinha umas folhas secas, umas flores secas e umas borboletas mortas dentro da resina. Eram borboletas verdadeiras? Eu não sei, eu acho que não, porque isso seria muito... Talvez isso fosse muito trabalhoso, tipo, pegar a borboleta, esperar, matar a borboleta. É, né? Ela fica lá se mexendo, né? É. Fica quieta, borboleta. Vamos, minha filha, eu tenho coisa pra fazer, morre logo. O cara caçando borboleta com umas tampas de privada, né? Aí ele bate as duas e esmaga a borboleta. E tá pronto, my job here is done. Mas elas eram muito, muito reais, assim. E aí, por que que eu falo isso? Quando eu era criança, minha avó, mãe da minha mãe, tinha uma dessa. Por quê? Porque ela não teria, não é mesmo? E eu tinha medo de fazer xixi na casa dela por causa da borboleta morta. Eu era muito pequenininha. E aí eu ia sozinha no banheiro, eu olhava, aquilo era aterrorizante pra mim. E aí eu ficava tipo, não, eu passo à vontade. E minha mãe, tipo, cara, vai demorar pra gente voltar pra casa, faz xixi. Aí eu, né... Melhor não. Você vê que num jogo simples a gente pode ter um aprendizado sobre cultura popular brasileira, hábitos de consumo e o pavor das crianças e o que é uma breguice maior no banheiro, tudo ao mesmo tempo. Cara, que maravilhoso. Exato. É, porque uma borboleta morta é só uma lagarta morta no alto do seu esplendor. Gente, tô até aqui olhando pro nada agora. Independente do resultado, todos ganharam com esse jogo. É, ninguém vai ganhar nem perder, vai todo mundo ganhar. É. Mas o... Voltando à privada dourada de rococó, eu acho que, como ela tem todos esses acessórios, ela deve ser mais cara. Eu acho que ela deve custar uns R$120. Gustavo falou 60, Bia 120, certo? Isso. É, porque da Bia veio com tampa, né? E dobrou o preço. É. Pois saibam que, para choque de todos, a privada dourada custa R$5.715. É, isso foi realmente chocante. É por isso que só o Trump tem. Nossa, mas 5 mil? Eu não vou entrar num site de compras da China pra gastar R$5.000. Se você for o Trump. É, mas se você for o Trump, é tanta coisa que eu vou te falar, viu? Tem tanta coisa acontecendo aí. É tão difícil ser você morar na sua cabeça. Tanta coisa que você tem que batalhar todo dia pra levantar da cama, que olha. O que eu achei legal é que na página que vendia essa privada dourada, tinha uma pessoa reclamando que gastou uma fortuna na aduana, né? Uhum. Porque excedeu certamente o valor máximo. Só que tinha tradução automática pro português. Então tava assim, gastei mais de R$3.000 nos costumes. Costumes. Ok, 5.715 é mais próximo, matematicamente, de R$120. Ponto para a Bia. Yes. 2-1 para a Bia. Bia, você abre essa rodada, sua chance de abrir vantagem para o Gustavo. Quanto você acha que custa um dedo de plástico para treinar manicure? Eu não estou zoando. Eu vi isso ontem e eu não lembro o preço. Eu vi isso ontem porque eu tava procurando quanto que era aquelas mini mãozinhas. Sabe uma mãozinha pequenininha que você encaixa no dedo? Sei, maravilhoso. Que também são conhecidas como Trump Hands. Eu joguei no Google, tipo, mãozinha de plástico e apareceram essas mãos pra treinar manicure e eu não vi o preço. Eu poderia, sabe? Se eu fosse mais atenciosa, sabe? Olha, duas coisas. Primeiro que o destino estava falando com você e você não percebeu que podia ser a sua vitória nesse jogo. E segundo, que sua vida é maravilhosa. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. É porque eu vi num TikTok aquela mãozinha e eu fiquei tipo, eu poderia me divertir com isso. Sozinha em casa, trabalhando com a mãozinha, sabe? Fazendo reuniões sérias com a mãozinha. Eu queria muito. Eu acho que deve custar uns 12 reais. 12 reais. Gustavo, você que não teve a sorte de se deparar com este produto maravilhoso na internet, quanto você acha que custa um dedo de plástico para treinar manicure? Eu vou te contar como ele é um dedo dobrado, assim, para ficar na posição certa. Sei. É excelente e um pouco sinistro. É, parece um pouco sinistro, mas de fato, né, você tem que treinar. Deus te livre de treinar com uma mão real, uma pessoa real, né? É, eu diria 12 reais. Ué. Ué. Pronto, nova regra. É proibido você falar a mesma coisa que a Bia falou. É porque na hora que a Bia falou, eu não ouvi o número que ela falou, então eu tava fazendo no escuro. Caramba, então, cara, 12 reais é o preço correto. Se você tava procurando formas de precificar isso pra vender na sua loja, saiba que 12 reais as pessoas acham justo. Exatamente. Não, então eu vou tentar ganhar a Bia. 30 reais. 30 reais. Ok, e com essa manobra você... ficou mais distante da Bia porque este produto é gratuito. Você paga apenas o frete. Ai, eu amo! Yes! Yes! Por que que o cara faz um produto gratuito? Qual o ponto? Isso tem muito no Wish. Muito. Tem umas sessões que é tipo... várias coisas que são de graça, você só paga o frete. Que loucura, cara. Que loucura. Mas é aquela coisa, né? Você pode esperar uma coisa assim um pouco tortinha... um pouco diferenciada. Essa é a prova de que a gente tá vivendo numa simulação. Bom, ok. Bia abriu a distância de 3-1. Mas, como a vida não é fácil, a última rodada vale o número de pontos que as pessoas acham que custa um dedo de plástico. 12 pontos. Muito bom. Mas como a Bia tá ganhando, ela tem a opção de chutar primeiro. Bia, o quanto você acha que custa uma fralda de frango? Quê? Essa frase, ela tem tantas interpretações que eu não sei nem por onde começar. Ela é uma fralda de pôr no bumbum de um frango? Ela é uma fralda estampada de frangos? Ou ela é uma fralda paninho estampada de frangos? Ou uma fralda paninho para um frango bebê? Você compreende o leque que você abriu aqui pra mim? Compreendo, e ainda poderia ter uma fralda sabor frango, por que não, né? Isso. Isso também. Mas, na verdade, a fralda de frango é um aparato de pano que você coloca no que você chamou de bumbum do frango para aparar aquilo que sai do bumbum do frango. Portanto, é uma fralda para frangos. Nossa, cara. Nossa, assim que esse jogo acabar, eu preciso abrir o Google, preciso ver isso. Ela é de tecido, você falou? Ela é de pano? Sim, ela é de pano. Nossa, que horror. Tipo, que horror a ideia. Bugou a mente da Bia. É, esse era meu objetivo, dominar a mente dos participantes. Tão imprevisível que você não consegue fazer nenhum tipo de chute, você não consegue pensar em números. Você pensa números, vem cores. Trava o cérebro, né? Ele ocupa o cérebro com repugnância e surpresa. Você pensa números, vem melodias, né? É, você fala assim, tipo, não, vou pensar um número, qualquer número. Aí vem, tipo, azul. Ah, é, exato. Cara... R$4. R$4, maravilha. Gustavo, o quanto você acha... você está jogando tudo, é a sua chance de virar. Uhum. O quanto você acha que custa uma fralda de frango? Uma fralda de frango. Quando vocês começaram a fazer esse programa, vocês imaginaram que vocês iam chegar nesse ponto de falar quanto custa uma fralda de frango? Sabe, anos depois, olha onde vocês chegaram. Mas isso é assim há 300 episódios, né? A gente começa e quando a gente vê, nossa, olha isso que a gente está fazendo. Não, eu, na verdade, quando tava preparando esse jogo, eu pensei, cara, hoje à noite vai ser massa, porque eu vou surpreender os participantes com a fralda de frango. Você contar o nome Pechinchina. Pechinchina, sim. Pô, tem que registrar esse domínio aí, hein? É uma fralda de frango ou é um pacote de fralda de frango? Eu acho que é um kit que vem 3. R$120. R$120. Tá bom. Bom, eu devo dizer que esta fralda de frango, ela custa exatos... R$20 e, portanto, a vencedora é Bia Fiorotto! Yes! Fraldade frango! Fraldade frango! Frangos precisam de fralda! Frangos precisam de fralda! E assim, ela ganhou e ela demonstrou conhecimento, né? Ela disse que batalha aí nesses sites, que pesquisa, que quando não tem nada pra fazer, ela dá uma olhada nos produtos. Então, realmente ganhou a pessoa que tem mais experiência neste tipo de site. Gente, eu tô chocada que é isso mesmo! Eu abri aqui o Google, é isso aí mesmo. Fraldas para aves. Como que pode, gente? Parabéns, Bia. Parabéns, Bia. Você é a primeira vencedora do jogo Pechinchina. Ah, Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, Brasil. A pergunta é, quanto custa a glória? A glória é de graça e você só paga o frete. Mandou bem demais, Bia. Gente, tem uma fralda que tem uma gravatinha acoplada. Você veste a fralda no frango, meu Deus, e aí ela tem tipo um suspensório com uma gravatinha. O frango fica com a gravata, meu senhor. Nossa, me esquece, eu não vou mais gravar não, vou ficar só aqui. Bora pras histórias? Bora. Bora. Esse episódio do GugaCast é também um oferecimento do PicPay. E no PicPay tem a PicPay Store, onde você tem acesso a todos os serviços para sua vida ficar mais simples. Dá até para presentear alguém. Olha só o que dá para fazer. Comprar nas lojas do aplicativo, recarregar o celular, comprar jogos e créditos em delivery, pagar seus serviços de streaming favoritos... E pode... pode... Não, é que não, pera, eu ia cara, dizer... deixa eu terminar aqui. Não, mas... Eu não, sei que você vai falar, que... cara, todo mundo sabe. Não, tá bom, mas é importante. Eu vou falar. Mas é tá, que... Tá bom, vai, fala você. Tem certeza? Não quero atrapalhar. Vai, cara, fala logo. Tá bom, beleza, beleza. E também dá pra pagar a TV por assinatura, com planos pré-pagos. Tá feliz agora? Tô. Falou, valeu. Então, e dá pra usar o cartão ou o saldo no aplicativo. Clica no link aí no post e baixa lá o PicPay. Rafael, que histórias a gente precisa para os próximos episódios? Nós precisamos de histórias da vida em modo tutorial. Aquela história que as pessoas aprenderam aqui no GugaCast, que a vida dá dicas muito óbvias e você precisa segui-las. Queremos histórias em que você seguiu essas dicas. E também histórias de Natal e Réveillon. É o sinal de que o ano acabou. É, exato. A Mariah Carey começou a ganhar dinheiro nesse momento. don't wanna... Ah, eu gosto tanto dessa música. Ok, Rafael, então quem lê a primeira? Bia, você lê a primeira pra gente? Leio. Vamos lá. A história 1 chama-se A Procura da Felicidade. Filmes do Will Smith? São filmes de negócios. Ah, boa. Boa. Ah, esse filme é tão... Veio uma lágrima no olho de lembrar do filme? Não, também, né? Porque é muito triste. Mas acho esse filme muito bonito. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito do Will Smith. É muito bonito mesmo. Um beijo, Will Smith. Um abraço. Um abraço. Vai ter a reunião do elenco do Fresh Prince of Bel-Air e eu sou muito fã de Fresh Prince of Bel-Air, eu tô bem animada. Um abraço a todo mundo que ouve a gente em Bel-Air. É verdade. Pra você também que é um Fresh Prince. Uhum, também. Olá, Guga, Rafa, Caio e convidado de Schrödinger. Olá, me chamo... Mas se possível, gostaria de que o meu e os demais nomes fossem alterados do jeito que só vocês sabem fazer. Ok. Pode ser com nomes do Fresh Prince of Bel-Air? É, parece óbvio. É isso que a gente tem que fazer. É o que tem que ser feito. É a vida em modo tutorial. Exato. Essa é uma história de negócios vivida por um músico fodido. No caso, eu mesmo. Sou guitarrista profissional, estudo guitarra há mais de 10 anos e toco em algumas bandas. Dentre elas, a Congo Blue. Parece uma banda que o Máscara fundaria. Estamos em todas as plataformas de streaming e temos alguns clipes no YouTube se quiserem conferir nosso som. Eu faço uma quantidade razoável de shows por mês, mas ainda assim, como a grande maioria dos músicos independentes do Brasil, não consigo viver apenas da música. No ano passado, minha situação financeira decaiu após eu ser demitido do emprego fixo que eu tinha como analista de suporte técnico e depois de algum tempo, minhas contas já não conseguiam serem pagas apenas com o dinheiro da música. Então, tive que tomar uma decisão terrível que só um músico apaixonado vai conseguir entender o quão triste é. Eu decidi vender uma das minhas guitarras. Nossa, nossa. Me dói até hoje. Você vendeu já, Guga, a guitarra? Eu vendi meu primeiro baixo por R$200 pra conseguir pagar a conta. Foi muito triste. Ele valia R$200 ou foi um move de desespero? Não, ele não valia muito mais que isso, não. Assim, pra mim ele valia mais, entendeu? É muito triste. Uhum. Eu sei o que ele sentiu. No decorrer desses mais de 10 anos no caminho da guitarra, consegui comprar algumas das guitarras que sempre sonhava quando adolescente e resolvi vender a que tinha um apelo comercial maior pela sua raridade. E dessa forma, vender mais rápido, pois precisava urgentemente do dinheiro. Era uma Gibson SG Studio com captadores P90 que eu batizei de... Guga, traduz. Era uma Gibson, né? SG Studio. os captadores. Isso. Não eram P80 nem P100. É, o modelo é SG, né? E só que da versão estúdio. E os captadores eram P90. Uhum. Entendeu? Legal. Eu adorei viver esse momento com você. O nome dela era... Tá. A gente tem que dar outro nome pra guitarra dele também? Tem. O nome da guitarra dele pode ser Ashley. Ashley. Ashley. Pra quem não sabe, os captadores são peças magnéticas... Rafa. É. Peças magnéticas e momento Alura. Peraí, momento Alura? Semana passada teve um momento não Alura. Ou não momento Alura, eu não sei. Hoje vai ter? Vai, faz aí. Ah, mas justo no dia que sou eu que chamo momento Alura, não vai ter? Vai. Peças magnéticas servem para captar o som das cordas da guitarra. E você precisa ter um currículo magnético que atraia a atenção do seu empregador. Para você conseguir se recolocar no mercado de trabalho ou conseguir uma promoção na sua carreira. Então você pode fazer os mais de 1000 cursos da Alura com apenas um plano. E você tem um desconto com o GugaCast em alura.com.br/promoção/GugaCast. De quanto que é o desconto? De 100 reais. Errado. Ah! É de 20%, porque é Black Friday. Caraca! Olha a galera aqui na porta. Olha esse povo aqui na porta querendo derrubar a porta antes da meia-noite. 20% na Alura essa semana, cara. Por isso que a gente falou pra ninguém ir na Alura. Estamos aqui diretamente das portas da loja da Alura. Estamos aqui com a galera ensandecida, porque não são 5, não são 10. São 20% de desconto nos cursos da Alura. Uma vez que você pagou, você tem direito a todos os cursos. É isso mesmo, Trali. Todos os cursos. Venha pra frente da loja, está uma loucura. As pessoas... Senhor, solta meu braço. Senhor, solta... É com você. Solta meu braço. Solta aqui. Venha fazer parte dessa galera da Alura, também conhecida como Galura. Esse foi o melhor momento da Alura de todos os tempos. Ele foi longe demais. A gente até se perdeu na história aqui do cara da guitarra. Mas foi o melhor momento Alura, realmente. Foi um grande momento e um grande momento Alura. A gente pode ler a história do cara? Eu tô interessado, quero saber o que aconteceu. Quero saber se a guitarra ainda tá disponível. Já que você gosta de Gibsons SG do tipo estúdio com captadores 90, P90? Sim. Você tava dizendo que as captadores são peças magnéticas, que captam o som das cordas da guitarra. Bom, então, pra quem não sabe, né? Além de motivo para um momento Alura, os captadores são peças magnéticas. Minha voz quer falar magnéticas, por algum motivo. Que captam o som das cordas da guitarra e transformam em sinal elétrico para serem enviados para o amplificador. E esses tais P90s são captadores não muito convencionais que têm um som bem diferente. Anunciei a guitarra, a Ashley, né, como a gente já falou, através de todos os sites de venda que eu conhecia e deixei o valor bem abaixo do valor de mercado para tentar acelerar o processo de venda. O fato de ter que vender essa guitarra estava me deixando muito deprimido. Mas bens materiais, por mais que tenhamos apego por eles, são coisas que vêm e vão. Achei evoluído isso. Pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo para me consolar. Logo me apareceu uma mensagem através do Mercado Livre de um possível comprador dizendo mais ou menos o seguinte: Olá, amigo. Claro. Olá, amigo, né? Gostei da guitarra, mas fico com receio de efetuar a compra porque você não tem qualificações. Poderia me enviar mais vídeos e fotos para o fulano@hot.com. Por que foi a voz do Google que... O que aconteceu na sua cabeça, Bia? É porque ele leu no computador e no computador as coisas têm essa voz de robô. Entendi, tá bom. Aconteceu só na minha cabeça? Isso? Só na sua cabeça. Uhum. Foi mal. Foi interessante observar. Entendi. Muito bem. A forma com que ele informou o e-mail foi proposital para que o Mercado Livre não classificasse a pergunta como inválida e a excluísse. Clássico. Mais um dia normal no Mercado Livre. Apenas mais uma quarta-feira. Eu, influenciado pelo desespero de vender o mais rápido possível e possivelmente também influenciado pelo Tia Cotinha, pelo Carrocinha de Churros, enviou um e-mail com mais vídeos e fotos conforme o possível comprador havia solicitado. A partir daí, foram só erros da minha parte. Ele, que se apresentou com o nome de Calton, claro. Disse que iria efetuar a compra, me passou seu número e eu comecei a conversar com ele por WhatsApp. Pouco tempo depois, o Calton mandava aquelas figurinhas dele dançando, né, de um lado do outro. É, não tem como questionar. Dá pra tocar It's Not Unusual nessa guitarra? Pouco tempo depois, ele disse que havia realizado a compra e pediu pra que eu confirmasse se eu tinha recebido a notificação. E realmente, havia chegado um e-mail do remetente mercadolivre@confirmaçãodepagamentos.com. Ah, não, cara, não. Ou algo assim. Não, que triste. Ai, meu Deus do céu. Isso é muito clássico. Isso não é um scam, @hotmail.com. Na hora, verifiquei o e-mail e parecia que tava tudo certo. Ai. Então, agendei com ele um lugar para nos encontrarmos e eu realizar a entrega, pois, para que eu consiga receber o valor da compra, é necessário que ele me qualifique no Mercado Livre e, para isso, precisa estar com o produto em mãos. Eu, vendedor de primeira viagem, como havia recebido o e-mail, nem conferi no aplicativo. Fui encontrar com o Dito Cujo, inclusive, Dito Cujo é um nome, ótimo nome para o tinhoso, realmente. Verdade. Na estação da Sé. Porém, um pouco antes do horário que havíamos marcado, ele me mandou uma mensagem de que não ia conseguir chegar a tempo e ia pedir pro seu irmão ir em seu lugar, o Nick, né, que é o irmão mais novo do Calton. Nossa, cara. Ah, e eu comecei a achar estranho. Eu já estava chegando ao local, então ignorei a minha intuição e fui assim mesmo. Chegando na estação, encontrei o suposto irmão do Calton e entreguei a guitarra para ele. Pedi para que ele gravasse um áudio no meu celular, confirmando pro irmão que recebeu a guitarra. Fui para casa com uma sensação de que havia feito merda. Nossa, cara. Não fale, hein? Que tristeza. E escrevi uma mensagem pro comprador para que ele não esquecesse de me avaliar. Quando eu enviei a mensagem, percebi que ela nem foi recebida e que a foto do perfil dele havia sumido. Meu coração gelou nesse momento. Eu entrei no aplicativo do Mercado Livre para verificar a venda. Lá não constava nenhuma venda. Não. Mas como eu tinha o e-mail de confirmação do pagamento, ainda não entrei em desespero. O e-mail totalmente não é mentira, @hotmail. Mandei mensagem para a equipe do Mercado Livre e anexei o e-mail que eu havia recebido e aguardei a resposta deles. Mais tarde, fui buscar minha namorada no trabalho e quando estávamos voltando, recebi a resposta do Mercado Livre com os dizeres. Pedimos que não prossiga com a venda, pois o e-mail anexado não foi enviado pela nossa equipe. Nossa, cara, né? Que desespero, cara. Que desespero. A gente já sabia que era isso que ia acontecer, mas que desespero. Pô, o cara tá precisando da grana. Agora sim, esse foi o momento de entrar em desespero. Havia perdido minha guitarra e não conseguiria pagar as contas que eu precisava. Fiquei desolado na mesma hora e já fui atrás de fazer um BO, mas sem esperanças de recuperá-la. Também conversei com um grande amigo meu, o Jazz. O Jazz. Vamos chamar o amigo dele de Uncle Phil. Ah, boa. Também conversei com um grande amigo meu, o tio Phil, sobre o ocorrido e pedi para que ele me ajudasse a divulgar no Facebook, em todos os grupos de músicos que ele fazia parte, que a guitarra havia sido roubada. O tio Phil é baixista de várias bandas e tem como principal a banda Nasher. Confiram no YouTube. E trabalha na Made in Brasil, em Santo André, aqui em São Paulo. É bem famosa essa loja, né? Sim. Ele mandou em um grupo de vendedores que eles têm no WhatsApp. E pra minha surpresa, alguns dias depois, a minha guitarra foi achada em... Nossa, que bom. Achada em uma loja na Teodoro Sampaio, que é uma rua aqui em São Paulo que concentra várias lojas de instrumentos e afins. Segundo o rapaz da loja que entrou em contato com o tio Phil, a guitarra foi vendida pra loja no mesmo dia em que eu fui roubado. Nas lojas de instrumentos onde se compra usados, eles sempre checam no Facebook se existem anúncios de que aquele instrumento foi roubado pra ter certeza de que não estão comprando alguma coisa de má procedência. Muito bom isso, hein? É, mas não adiantou, né? Não, mas acharam a guitarra dele. Não, acharam a guitarra dele, mas agora como é que esse cara vai provar que essa guitarra era dele? Como é que ele vai conseguir a guitarra de volta? Nós vamos ver nos próximos capítulos. É isso que eu ia falar. Porém, como os caras que me aplicaram o golpe foram rápidos, no momento em que eles apareceram na loja pra vender minha guitarra, eu ainda nem sabia que havia caído no conto do vigário. Felizmente, o pessoal da loja foi super honesto comigo. Então, já fica a dica aí. Se você tiver um instrumento roubado em São Paulo, já corre pra Teodoro, porque o cara vai estar passeando por lá com ele. O tio Phil me colocou em contato com o gerente da loja e, por telefone, descrevi coisas sobre a guitarra, como detalhes de uso na pintura, um arranhão na parte de trás, coisas assim pra provar que eu realmente era o dono. E eu também enviei e-mails do Mercado Livre e o e-mail falso que eu havia recebido e marcamos pra eu ir à loja com o meu BO pra conversarmos pessoalmente. No dia seguinte, antes mesmo da loja abrir, eu já tava na frente esperando. Black Friday. Estamos aqui na frente da loja do tio Phil, esperando uma multidão. Exatamente. Um consumidor não consegue esperar. Conta aqui pra gente o seu desespero. O cara chorando, quer pagar a conta, né? Coitado. Eu tava muito nervoso sobre como tudo ia correr. Ainda não tinha certeza se ia conseguir reaver minha guitarra, porque a loja havia realmente comprado do golpista. Eles me levaram ao estoque e quando eu vi o case da minha guitarra, eu já tava com lágrimas escorrendo nos olhos. Tadinho! O gerente tirou uma cópia do BO e me disse que iria devolver a guitarra, pois eu havia sido tanto vítima dos golpistas quanto ele. Nessa hora, eu já tava chorando, francamente. Eles iriam me devolver a guitarra e tudo terminaria bem. Como num episódio de Fresh Prince of Bel-Air. Exato. Eu conversei por mais de uma hora e quando eu tava marcando de pagar uma cerveja pro pessoal da loja, eis que o Calton e o suposto irmão dele aparecem na loja. Um dos vendedores que havia atendido eles quando foram vender minha guitarra, os atendeu novamente e na hora que os reconheceu foi até o estoque onde eu tava com o gerente pra falar que eles haviam voltado. Na hora, meu coração parou. Eles estavam lá com um case de um violino na mão. Ah, os caras fazem isso, aparentemente, né? É como eles vivem. Das câmeras de segurança que ficavam no estoque, consegui reconhecer o suposto irmão do Calton e na hora pensamos em chamar a polícia. Porém, o gerente da loja, que tinha um irmão policial, que conveniente, disse que não seria uma boa ideia, já que muito provavelmente eles não seriam presos e poderiam voltar para retaliar a loja. Eles viram que o violino que eles estavam tentando vender provavelmente pertencia a uma menina, visto que havia detalhes femininos no case e no arco. Detalhes femininos. Como é que era aquilo que a gente falava? Olhar feminino? Olhar feminino. Olhar feminino. Tinha a assinatura dela de batom, né? Isso, tudo cursivo, assim, né? Ela tinha um olhar feminino no violino. Eles deviam ter aplicado novamente o golpe em vendedores ingênuos como eu. O gerente os dispensou da loja, dizendo que não tinha interesse em comprar violino e avisou no grupo dos lojistas da Teodoro para que não comprassem nada que aqueles dois aparecessem vendendo. Eu aguardei um pouco para ter certeza de que não teria o risco de encontrar com eles no meu caminho pro metrô e depois fui embora com a minha guitarra de volta em mãos. Obviamente desisti da ideia de vendê-la e logo na semana seguinte consegui um novo emprego novamente na área de TI. Demais. Ninguém esperava que essa história ia sair e ia terminar desse jeito. Né? Atualmente estamos em pré-produção do novo álbum da Congo Blue e vou usar muito a Ashley nas gravações. Espero que possam ouvir quando ficar pronto. No meu Instagram tem vários vídeos meus tocando com ela. Guga, se em seus momentos em salas de espera quiser dar uma olhada, o meu é @jeffhpage e o da banda é @congoblueoficial. Espero que gostem da minha história e espero que ela seja lida no programa. Sou fã de vocês desde o episódio com o Azaghal lá no comecinho. Grande abraço a todos e valeu! Cara, o legal é que além de tudo ele ganhou alto jabás aqui no Guga Cash, né? Foi demais. Da banda dele. Honestíssimo esse jabá. Não é? Então assim, toda essa história só rendeu frutos pra ele. Ele recuperou a guitarra, a Ashley, e ganhou o jabá. E se eu pudesse, faria também um jabá aqui pra loja da Teodoro Sampaio, que, pô, esse cara foi legal, hein? Esse cara foi demais. O cara que, ó, não, beleza, vem aqui que eu vou devolver isso aqui, tá? Ele podia ter feito um meio, ó, nem pra mim, nem pra você, paga metade, né? Ele podia ter ido pra esse lado. Não, cara, o cara devolveu a guitarra, caramba. Assumiu o prejuízo. Esse cara é muito legal. E quando eu tiver a chance, eu farei um jabá pra ele também. Muito bem. Próxima história? Eu leio? Por favor. A próxima história se chama Ouro e Cobiça. Olá, Guga, Caio e Rafael. Me chamo Dedian e podem trocar meu nome caso achem pertinente. Hoje venho contar pra vocês a história de uma batalha de Black Friday que ocorreu no ano de 2018. Que ano bom, hein? 2018? Ano maravilhoso. Nossa. Porra, Copa do Mundo, o Brasil perdeu pra Bélgica num jogo bonito. Não teve nada de errado com isso, foi ótimo. Gente, mas é muito bom Copa, né? Então... O que mais aconteceu em 2018 que foi incrível? Sei lá, cara. Tudo era bom. Porra, eu lembro que teve um dia em 2018... Rafael! O que mais aconteceu de incrível em 2018? Cara, em 2018 teve um dia incrível que eu saí de casa e fui a pé até o metrô. Aí eu peguei o metrô numa boa e fui até o meu trabalho. Uau! Chegando no meu trabalho, eu conversei com a galera, foi massa. A gente... Ocasionalmente eu encontrei uma pessoa que eu não via há muito tempo, a gente se abraçou e aí eu comi no restaurante. Uau, cara. E voltei pra casa, no caminho eu comprei um picolé. Caramba, que genial. Nossa, várias coisas que não dá mais pra fazer. Exato. Hoje eu pensei em comer um croquete na rua, mas eu pensei que eu não ia conseguir limpar o croquete com álcool. E aí eu desisti. Deixa pra lá, né? Parte 1. Na época em que aconteceram os fatos, trabalhava como plantonista em um laboratório de análises clínicas na cidade onde moro. Época em que estava finalizando a faculdade, terminando o estágio obrigatório e o TCC. Então era uma época completamente desgraçada, que eu acordava às 18 horas para ir à faculdade, entrava às 22 horas no trabalho e depois do trabalho seguia para o estágio às 7 horas da manhã e iria dormir somente às 13h30 do outro dia após terminar o estágio. Ou seja, eu era um zumbi com o ânimo de um senhor de 102 anos. Eu já fiz isso aí. Tenho sequelas até hoje. Parte 2. Alguns dias antes da Black Friday, combinei com o chefe do estágio que faltaria na sexta-feira para que pudesse terminar um trabalho sobre farmacodinâmica e farmacocinética muito complicado. Cara, vocês sabiam que existia farmacodinâmica e farmacocinética? Farmacocinética é quando você entra na farmácia e fica parado na frente da gôndola. Quanto, o que que era? Nossa, o que eu ia comprar? E aí a farmacodinâmica, quando você sabe, e aí você vai rapidinho, vai pegando tudo. Sabe quando você entra na farmácia na missão? É tipo, cara, eu preciso de lenço, eu preciso de remédio pra dor de cabeça, sei lá, e eu quero comprar um bombom ali no caixa. E aí você vai rapidão. Sei. E tem dias que você entra na farmácia, aí você para, olha a prateleira ali de cuidados com a pele, você fica, gente, você vê, né? Como que é a tecnologia? É. Ó, cada coisa boa, caro, né, menina? Vamos ver como é que tá o preço da fralda? Não tenho filhos. Como é que tá o preço da fralda? Pra frangos? É, isso. Gente, por que será que não vende fralda pra frango na... É uma coisa que as pessoas precisam tanto. Imagina o chinês que pensou isso na farmácia, tá rico agora. Nossa, essa pessoa é genial, gente, sério. E a pessoa que pôs uma gravata ainda é mais genial ainda. Mas quando eu vou na farmácia, eu gosto daquela balinha... Sabe tipo aquela pastilha Valda que vem num saquinho jeans? Sei, porque ela é jovem, né? A gente imita uma calça jeans, eu gosto muito daquela. Só tem em farmácia. Ela é um saquinho jeans e ela contém a palavra galera. É tipo isso. Continuando. Ele tinha um trabalho muito complicado, esse que valeria uma nota considerável. Contudo, como um consumista que não pode descobrir uma boa oferta, decidi que iria comprar um fone de ouvido logo após o plantão, já que o meu estava surrado de tanto me acompanhar em toda essa rotina. Porém, não contava que no trajeto até a referida loja em que compraria o tal fone, acabaria entrando em uma loja de calçados que iria ser o cenário da tal batalha. É, foi surpreendente isso. Essa história começou com farmacodinâmica e terminou com loja de calçados. É, como todas as histórias de farmacodinâmica que a gente já leu. Pra provar que é de fato dinâmica. Parte 3. Como bom brasileiro, estava somente dando uma olhadinha nas promoções de tênis que estavam dispostos em caixas ao alcance dos consumidores, o que era uma péssima ideia, já que dispor vários tênis de centenas de reais livremente em um dia onde o consumismo está descontrolado e a loja estava completamente abarrotada de pessoas, pode gerar alguns problemas. Problema é esse que acabei participando ao abrir uma caixa de tênis que não estava com o preço em sua caixa. Então, eu acho muito legal como ele não tem pontos finais. Não tem, e você conseguiu pontuar perfeitamente. Parabéns. Obrigado, cara. É porque o Guga lê muito Saramago, ele tá acostumado, sabe? É. Uhum. Então, acabei por ter a brilhante ideia. Vou pegar um pé do tênis e perguntar a um vendedor o preço. E então o fiz. Peguei o calçado e fui em busca de um vendedor que em dias de Black Friday estão completamente atolados em pedidos. Mas mesmo assim fui procurar para perguntar o preço do maldito tênis. Então, depois de 10 minutos procurando um vendedor disponível, fui informado que o tênis custava R$330. E então eu decidi comprar o tal tênis. Quando o vendedor não tem o espaço para vocês comentarem, porque não tem ponto final. É que ele sabia que hoje a gente tinha que gravar rápido e ele quis ser solidário. Ou então, enquanto a gente tava lendo outra história, o Rafael tava tirando os pontos finais dessa história aqui. tá muito longo, pessoal. Vamos diminuir isso aí. Então, eu decidi comprar o tal tênis quando o vendedor me informa. Esse é o último par desse modelo. Não temos mais na loja e nem mesmo em outras lojas da rede. Foi então que percebi que só tinha pego um pé para mostrar ao vendedor, para o qual eu falei, vou buscar o outro pé que deixei no expositor e já volto. Voltei ao local onde tinha pego o pé do tênis e abri a caixa para pegar o seu par, quando fui surpreso por uma caixa vazia, somente com aquela folha de seda vagabunda que serve para enrolar. Pra quê o tênis? E nesse momento, olhei em volta se o tênis estava abandonado em cima das outras caixas, quando percebi que uma mulher com o semblante do café requentado me olhava com o outro pé do tênis em mãos, foi então que iniciou-se a peleja. Já que eu, às 8 da manhã, de uma sexta-feira de uma semana de plantões infernais, decidi que não arredaria meu pé sem aquele par de tênis que eu nem queria tanto, mas que por puro ódio eu não entregaria para aquela mulher. Pronto, comentem. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Amei. O que mais que eu pensei no caminho? Pensei naquele episódio de Friends do vestido de noiva da Mônica. Também pensei, ah não, oh meu Deus, o sapato, nossa, totalmente alguém pegou. É, eu achei que era isso que ia acontecer, que ele ia voltar lá, não ia estar o tênis, iam acusá-lo de ter roubado o tênis. Ah, teria sido uma coisa plausível também. E o nome dele é irmão do Calton, já pensou? Ô, Guga, você tomou fôlego aí? Vamos lá, parte 4. Isso. A mulher que me olhava com o tênis em mãos não tinha coragem de me pedir o outro pé, provavelmente pelo mau humor estampado em minhas profundas olheiras. Então ela se dirige ao mesmo vendedor que momentos antes eu tinha perguntado o preço. Onde estava o outro pé daquele tênis? Eis que de longe eu vejo o vendedor apontando para mim e dizendo, está com aquele rapaz, ele está procurando o outro pé. Nesse momento, ela decide que também não entregaria o pé daquele tênis. Então, mal-humorado e cansado, decido, não vou entregar porra nenhuma. Vou ficar com esse tênis até essa maldita cansar e deixar ele por aí. E pelo jeito, ela teve o mesmo pensamento. Então, depois de duas intermináveis horas de olhares raivosos, eu já quase desistindo pelo cansaço e pela preocupação com o maldito trabalho que me esperava em casa, a senhora esvazia o seu semblante de fígado disfarçado de bife, abaixa a cabeça, desiste e larga o tênis, que na verdade eu nem queria tanto, mas depois desse episódio comprei e passou a ser não somente um tênis, mas o troféu de uma batalha vencida. Legal que foi uma batalha silenciosa, né? Eu imagino ele sentado naquela cadeira safada que você usa pra experimentar sapato, sabe? Que não tem encosto e dói as costas e é difícil e aí a bunda começa a ficar dura porque você tá sentado naquele negócio que é um acolchoado. Ui! E ele se olhando e ele olhando com aquela cara de cara. A minha vida é farmacocinética e farmacodinâmica. Eu não tenho nada a perder. Nada. Nada. Nada. A minha alma é vazia completamente. Você não pode me atingir, você não pode me machucar. Eu tô muito mal. E aí ele resolveu seguir a lei da farmacoestática e ficou parado no lugar. Isso, exatamente. E eu acho que foi o seguinte, enquanto ele tava esperando a mulher largar o tênis, ele escreveu essa mensagem, por isso que não tem pontuação. Ele tava com pressa, sabe? Não tinha muito... Isso. Ou então ele não escreveu, ele foi ditando, sabe? Ele usou o ditado, enquanto ele ouvia no fone, I'm bulletproof, nothing to lose, far away. Rafael, quem é a próxima? Posso ler essa? Vai lá. Olá. Essa história se chama O Senhor das Armas. Oh. É um filme de negociação. Eu e minha senhora, essa história começa de repente. Ela não tem a função conativa da linguagem. Num súbito. É. Eu e minha senhora, Marjorie, nos casamos em novembro de 2018. E para a lua de mel, resolvemos passar alguns pera, dias... Pera. Ele casou com a Marjorie este ano? Nice. Gostei, né? Parabéns. Obrigada. Você fez obrigada. O que tinha que ser feito. É isso aí. Meu trabalho aqui está feito. Mais um ponto para a Bia e para a Grifinória. Yes! Yes! Resolvemos passar alguns dias em New York City. Tudo programado para ser perfeito e de quebra. Ainda poderíamos viver aquele momento, sessão da tarde, do dia de ação de graças, além de comprar coisas baratas na famosa Black Friday. Primeira viagem internacional dos dois, inglês quase nulo, e lá fomos nós. No dia de ação de graças, fomos para a rua assistir o desfile da Macy's. Sim, fomos influenciados pela indústria do cinema durante toda a vida. Aquele mundo de gente e policiais, nem dentro da delegacia no Brasil, nos sentíamos tão seguros. Curtimos um pouco, jantamos e fomos dormir cedo para aproveitar as promoções da Black Friday no Elizabeth Mall. Olha, o pacote completo da turistância. Muito bem. Que beleza, hein? Que tempo bom, né? Que tempo bom. Dólar R$2. Vixe, nem sei o que é isso. Você vai lá, compra tudo que serve, porque é tão barato. Chegamos no shopping, perto da hora do almoço. E como todos ali, compramos uma mala grande para ir socando todas as roupas baratas que fomos comprando. O shopping estava muito cheio, mas não era como um aniversário do Guanabara. Que ótima comparação. Quase finalizando as compras, resolvemos entrar numa loja da Vans e nos separamos entre prateleiras para escolher tudo melhor quando, do nada, escuto um estampido e o shopping inteiro para. Sim, exatamente como num filme. Eu estava olhando para o corredor do shopping pensando, carai, isso foi um tiro? Quando escuto o segundo, pá! Foi dada a largada. Todo mundo correndo sem rumo. Peguei minha esposa e a mala dentro da loja e nos deitamos no chão. Tudo parecia ter acalmado. Tinha um americano em pé na entrada da loja, com a marra de alguém que realmente conhece as ruas e que começou a falar que não era nada, que estava tudo de boa, e de repente, mais um estampido e o efeito manada fora da loja. O americano saiu correndo para o estoque. Todos que estavam no chão foram juntos. Acabou a tranquilidade. É, o cara que tava... Não, não é nada. Opa! Opa, todo mundo pro gente, estoque. Vamos rever isso, hein? Vamos pra lá? Eu tô indo. Quem vai? Os funcionários fecharam a loja, apagaram todas as luzes e nos comprimiram entre as prateleiras do estoque. Logo, fiz a coisa certa. Entrei no Twitter. Caramba! Isso é que é um cara que se entedia em qualquer situação, né? Já aconteceu isso comigo e eu fiz exatamente isso. Olhando as palavras relacionadas ao shopping, só via mass shooting, que é... tiroteio em massa. É isso aí. Era um silêncio no estoque. Só escutava a galera correndo do lado de fora da loja e uma senhora mexicana ao nosso lado gritando ao telefone com sua família. Claramente, eu estava prestes a morrer por culpa dessa senhora. Tiroteio no Brasil? Tudo bem, entre aspas aqui. A gente consegue entender quando, entre aspas, somos o alvo. Mas lá, era a sensação de que tinha alguém atirando só pra me matar. Ai, meu Deus, a gente é um povo muito machucado, bicho. A gente é muito traumatizado. Isso. Os funcionários iam se comunicando por rádio com outras lojas e na hora do sufoco não existe ateu nem poliglota. O máximo que saía era: Is it safe now? Is it over? Pô, foi esperto. É, ainda inverteu, né? A frase. É, ele falou: Is it safe? É. Tá de parabéns. Lembrou bem das aulinhas. Mas vou falar que existe... Só um parênteses, uma história curiosa. Existe o contrário, né? Que existe o inglês que baixa em você em momentos de desespero. A minha mãe e a minha irmã já viajaram bastante pra fora do país juntas. A minha irmã é mais velha, né? E a minha mãe não fala inglês. Nada, zero. Minha mãe fala o que ela aprende no Grey's Anatomy e olha lá. E a minha irmã fala bem, eu falo bem, meu irmão fala bem, mas ela não. E aí, certa feita, a minha irmã passou mal dentro do hotel. E ela passou muito mal, tipo, ela baixou a pressão. Isso é um lance da minha irmã. Às vezes ela acha que a vida tá muito parada, baixa uma pressãozinha. E aí a minha mãe tinha que cuidar dela sem saber falar inglês. E aí ela tirou do fundo do coração dela todo o vocabulário que a Sony Entertainment Television deu pra ela. E aí ela falou, tipo, sei lá, my daughter, help. E ela falou a deliciosa palavra dismayate. E aí ela falou que ela falava fazendo uma mímica, assim, de desmaiar, sabe? De ficar com a mão mole, a cabeça mole, assim, tipo... Ah. E aí as pessoas não sacaram que era faint, mas elas sacaram que my daughter, e aí a pessoa completamente desesperada, e conseguiram ajudar a minha irmã e minha mãe se salvou. Então, existe também o poliglota por causa da hora do aperto. Também, foi bom. Excelente, mais um ponto para Grey's Anatomy. É isso aí. As coisas acalmaram e os funcionários abriram as portas e falaram para sairmos do shopping. Peguei a mala, que jamais deixaríamos para trás. Já no corredor, um novo grupo surge correndo por trás e novamente estávamos correndo sem entender nada. Entramos em outra loja. A vendedora tentou impedir, mas eu estava determinado a não morrer sem saber o porquê. Mais alguns minutos deitado no chão, tudo se acalmou e ao vermos os primeiros policiais saímos e fomos para o estacionamento externo do shopping. Estávamos salvos! Várias vans de TV ao vivo, polícia demais, ambulância. É, ele tá falando van, o veículo e não o sapato, né? É, porque ele tava na loja da Vans. É, maravilhoso. É uma história sobre vans. Tratamos de avisar a família que estávamos bem. O estacionamento era exatamente um campo minado. Àquela altura, qualquer veículo era um carro-bomba em potencial. Ai, que só horror. Acostumado com saidinha de banco, roubo em ônibus, terrorismo é outra coisa. Ai, que horror. Que horror. Enfim, saímos a pé no meio de uma rodovia interditada pela polícia, andamos bastante até uma amiga conseguir nos resgatar de carro e voltamos para casa. Depois de me sentir um herói que fugiu do terrorismo, descobrimos que foi apenas uma pessoa atirando em outra ou algo do tipo. Ah, isso é ok. Isso, ah, não, não, tudo tá bem. Tudo bem. Isso é mais Brasil, isso acho que tudo bem. Aprendemos que mesmo num lugar que poderiam ter pessoas armadas, todo mundo só pensa em fugir. Não existe ateu e que as lojas podem ter no estoque modelos que não estão expostos. Muito bem. Na internet ainda tem algumas matérias sobre o dia. Abraço para a bancada, para a minha senhora e para o arroba Yogodani. Olha aí, um abraço. Já aconteceu a mesma coisa comigo. A gente tava no shopping e a gente não ouviu o tiro, mas as pessoas começaram a correr. E aí rolou isso, todo mundo deitou no chão, fechou a loja. E a primeira coisa que eu fiz foi isso, foi entrar no Twitter. E aí, era mass shooting? Não era, mas era uma suspeita disso, de bomba, alguma coisa assim. Mas felizmente não foi nada. Que bom. Quem lê a próxima? Você fecha aí, Gustavo. Fecha. Essa história se chama Negócios Fora do Controle. Olá, Guga, Rafa, talvez o Caio e possível convidado. Bia, é você? Oi, sou eu. Olá. Me chamo Diana, moro numa cidadezinha na Grande Montreal, chamada Saint-Marc-sur-le-Lac, ou Santa Marta sobre o Lago, em tradução literal. Com meu marido, o Rafa, e três filhos. Santa Marta sobre o Lacre, né? Sur-le-Lac. Sur-le-Lac. Essa é uma história de Black Friday, ou pode ser também uma história de Canadá, ou de perrengue, ou de bom negócio, ou sobreviver no exterior, ou mesmo uma história aleatória. Verdade, ela pode ser todas essas coisas. A vida é complexa, né? No final de abril de 2019, tivemos nosso subsolo, ou basement, se preferir, inundado por conta da ruptura de um dique. Não é uma história tão good vibes. Talvez eu envie em outro e-mail. Cara, ruptura de um dique? Que isso? Esse dique protege a cidade do lago, pois durante o degelo, que acontece durante a primavera, o nível dos rios e lagos sobe muito. Gente, mas olha... Coitado da Santa Marta, que fica sobre esse lago. É, ela muda de altura. Aff, que... É umas coisas, né? Tem uns problemas fora do Brasil que eu fico sempre pensando, tipo... Imagina ter que lidar com isso. Tem umas... Eu tava ouvindo um Invisibilia uma vez, que é um podcast bem legal, jornalístico. E elas contavam uma história de uma cidade que tem ursos selvagens soltos. E que metade da cidade acha isso irado. E metade da cidade tá tipo, vocês estão doido? Urso! Vocês estão completamente malucos? Depois eu ponho lá no grupo secreto. Na verdade, eu ponho no meu Twitter qual que é esse episódio que eu esqueci agora. E aí eu fico pensando, tipo, ah... Essa cidade tem que ter lixo à prova de urso, não pode deixar comida no carro. Sim. Ah, você tem que se preocupar com o dique da porra do lago que vai soltar e inundar sua casa numa quarta-feira qualquer. Sabe? Neve. Outra coisa que eu acho absurdo, tem que se preocupar com descongelar, tirar a neve do carro, do para-brisa ali, do carro, não conseguir sair porque tá nevando demais. Nossa, cara, é cada problema que eu vou te falar. É cada problema que eu vou te falar, viu? Isso é bem dona Norma da minha parte, mas é que eu fico pensando nisso. Entendeu? Eu vejo o filme e fico, nossa, que temeridade uma coisa dessa. Você vê como o Brasil é abençoado mesmo, né? Nosso clima, que abundância de recursos. Esse é o meu lado true dona Norma. Imagina quando você for a dona Bia. Eu fico pensando nisso, eu fico pensando, será que eu vou ter essa voz? Você vai realmente falar assim? Será, né, que eu vou ter que imitar essa voz? Porque agora eu já coloquei uma barra, sabe? Que eu tenho que só atingir. Não sei. E será que você vai conseguir imitar a Bia jovem? Nossa, ia ser genial, né? Eu continuo podcaster e agora o meu grande lance é imitar a minha voz jovem. E todo mundo, haha, uma millennial, que engraçado. Adorei esse personagem. Sempre fala de skincare. É, nossa, meu, ela é muito engraçada falando sobre poros. Continuando aqui. Por aqui é comum termos o subsolo habitado. No nosso caso, a sala de TV, escritório e o quarto da nossa filha mais velha ficam lá embaixo. Durante a inundação, o que aconteceu meio que de repente, perdemos todos os móveis que lá estavam. Bem como paredes, pisos, sistema de climatização. Nossa, cara. 5 meses depois do fatídico dia, tivemos aprovada a nossa ajuda financeira, vinda do Ministério da Segurança Pública, e então recebemos o dinheiro que nos permitiu reconstruir o subsolo e comprar móveis para substituir o que perdemos. Dinheiro no bolso, Black Friday chegando, passamos semanas olhando todas as circulares de ofertas da região, opa, como fazemos todos os anos. Aí é bom, aí é bom. Aí foi legal. Dessa vez, a lista era imensa e não somente desejo de consumo, mas uma necessidade real. Não é desejo, né? É a questão de você dar um lugar pra sua filha dormir, né? É, mas mesmo assim, seria muito legal se, além de tudo isso, ela conseguisse comprar uma camiseta que tem sanduicheiras que são naves. Perfeito. Só que, sanduicheiras que são naves, só que... Alguns dos itens dessa lista deveriam ser comprados na IKEA. O esquema da loja era o seguinte: com algumas semanas de antecedência, a circular listava quais itens seriam vendidos em quais dias da semana de Black Friday, até o esgotamento do estoque. A maioria dos itens eram vendidos pela internet. Fácil. Na hora marcada, eu e o marido entrávamos no site e o primeiro que concluísse a compra avisava o outro. Sucesso na maioria deles. Entretanto, os itens mais necessários e com melhor custo-benefício só rolava comprar na sexta mesmo e somente na loja. Agora é batalha. Para complicar as coisas, o Rafa, meu marido, fez uma cirurgia na boca no dia anterior. Ah, não. E eu teria que ir sozinho até a IKEA, em plena Black Friday. Espero que pelo menos ele tenha tido um bom desconto. É. É, não é cirurgia, né? E de graça, cara, no Canadá. Ah, é. Pacotes odontológicos por apenas R$ 9,99. É, você só paga o frete. Isso. A missão era: sair de casa, deixar as crianças na escola e ou creche, chegar à loja antes da abertura das portas, repassar a lista e locais no estoque enquanto eu aguardava a abertura, entrar, tentar driblar os retardatários e ir direto ao corredor onde eu pegaria os itens da lista. Vocês já foram na IKEA? Não tem IKEA no Brasil, né? Não tem, em Brasil. Tokstok tem, né? É Etna. Sim. Sim. A loja tem tipo um circuito, assim, você tem que passar por todos os lugares da loja pra conseguir ir pra saída. É a mesma coisa. Só que quando você chega na saída, é um armazém. Assim, é um armazém enorme. E aí você mesmo vai lá e pega o que você comprou, que vem numas caixas grandonas, entendeu? Eles têm uns carrinhos, assim, específicos pra isso. É um armazém tipo um warehouse. Um warehouse, assim, enorme, assim, gigantesco, assim. É, e com estantes que vão, que, sei lá, deve ter 20 metros de altura. Você precisa de um elevador pra pegar as coisas. Tá, o estoquista é você. O estoquista é você. E aí você chega lá, ele tem o código dizendo em que corredor que o negócio tá. E você vai lá e o negócio tá feito numas caixas. Tem um carrinho que é tipo uma... É um flatbed, é tipo uma prancha, assim, que você consegue colocar as coisas e você vai puxando. Que rolê, né? Não, é legal, porque é tudo muito barato por conta disso. E o que você tem que saber é, se você tem o catálogo, você já sabe o que é comprar, você não precisa ir olhar o produto na loja, anotar o código e ir lá no estoque. Você vai direto no estoque e já pega, entendeu? É isso que ela tá falando aqui. Entendi. Você vai à IKEA dinâmico, você diria? Exatamente, você não fica olhando... Porque o normal é assim, você vai lá e pensa, olha esse sofá, gostei do sofá. Esse sofá tem uma etiqueta, você anota o código da etiqueta, vai no estoque e procura. É o IKEA cinético. Isso. É, esse é o dela é o IKEA dinâmico. Você vai direto no... No estoque, lá. Você vai direto no estoque, exatamente. Por isso que ela tá falando aqui. Plano simples, idêntico ao das outras várias pessoas com o mesmo objetivo que eu. Porém, essas pessoas talvez morassem mais perto da loja e não tivessem que enfrentar algumas dezenas de minutos de tráfego a mais para cruzar uma das pontes de acesso a Montreal. Quando cheguei à loja, já estava aberta e não havia mais fila na entrada. A loja abria às 9 horas e eram 9:05. Estamos aqui na IKEA, IKEA de Montreal. Onde centenas de pessoas estão pedindo desculpas. Sorry. Teremos um show exclusivo de Robin Sparkles. É isso mesmo, a sensação dos anos 90 está de volta. Vai ser hoje, aqui na IKEA de Montreal. É com você. É com você, Pierre Leflair. Mal tive tempo de conferir os itens da lista. Cama de solteiro que vira cama de casal com 3 gavetas, 2 colchões meio finos, meio bons, 2 estantes do tipo biblioteca e um rack para TV. Entrei correndo loja dentro, quase não haviam retardatários, mau sinal. Peguei todos os atalhos possíveis. Ah, isso aqui é uma outra coisa legal. Nessa loja, você tem que fazer o circuito da loja. Uhum. Mas quando você já foi na loja várias vezes, você descobre que tem umas portas que você consegue atravessar alguns dos circuitos. Ah, é tipo um escape room. Tipo um escape room. Exato. Aí que é um escape room. Boa. Boa, muito bem, muito bem. Esses seus anos de escape room fizeram você sempre analisar o escape room que tem dentro das coisas. Você viu? É uma coisa... É, ao mesmo tempo, uma grande bênção e uma grande maldição. É. Isso. Meu laço, meu nó. Vamos brincar de Marco Polo? Ah, é tipo um escape room na piscina. Isso. Aí eu faço DR com o Caio. Meu, a minha relação tá tipo um escape room com você, onde eu não acho a chave. A gente tem que trabalhar juntos. É assim. Uhum. Eu só falo usando essas metáforas, isso é raro. Em breve, na sua livraria, lançamento de Bia Fiorotto, A Vida é um Escape Room. Estamos aqui na porta da livraria no dia do lançamento do maior livro de autoajuda pós-pandemia. Beatriz Fiorotto, como você está se sentindo? Desculpa, deixa, vai, vamos embora. Peguei todos os atalhos possíveis para chegar diretamente à área de estoque. De longe, vi a multidão. Várias pessoas se acotovelando para chegar onde as camas e colchões estavam localizados. Peguei o meu carrinho que ficava na entrada da área de estoque. Percebi que poucas pessoas tinham pego. Também notei que a maioria das pessoas estavam em dupla. A maioria. Me aproximei da multidão, batendo com o carrinho de carga na canela das pessoas. Sem querer, não de propósito. Mas tinha muita gente, era difícil evitar. Estacionei o cargueiro no corredor ao lado e fui pegar a caixa maior. Essa cama é composta por 4 caixas separadas. Tem que ficar atento para não pegar partes erradas, em dobro ou trocadas. Não dava para pensar muito. Cada caixa que eu botava a mão, uma dupla de compradores melhor preparados assurrupiava. Era como tirar doce de criança. Vi a necessidade de aumentar a agressividade. Abracei a caixa seguinte e então quando fui movê-la, ela não saiu do lugar. Era muito pesada. Era impossível movê-la sozinha. Porém, continuei abraçada na caixa e ninguém poderia acessar as outras sem que eu me movesse. O lance é o seguinte, essas caixas, eles fazem elas sempre achatadas, assim. É sempre um monte de peças de madeira de um jeito que ela fica achatada, como se fosse uma porta. Tá. Só que é muito denso, né? Tem um monte de pedaços de madeira ali dentro. Então, é pesado mesmo. E vem escrito, assim, quantas pessoas você precisa pra levantar. Às vezes são 3 ou 4. Que legal. Quando tem um móvel muito grande, ele vem separado em 4 embalagens diferentes. Assim, vem escrito aqui, ó, essa aqui é a parte 1 de 4, essa é a 2 de 4, você tem que pegar todas. É um grande puzzle. Porém, continuei abraçada na caixa e ninguém poderia acessar as outras sem que eu me movesse. Uma dupla, percebendo o impasse, me ajudou a remover a primeira caixa para perto do meu carrinho. Carrinho este que agora estava carregado com 3 caixas iguais à que eu tinha em mãos e parecia ter sido apropriado por outro comprador solo. Putz. Nossa, aí o cara roubou o carrinho, cara. Isso é desleal. Em outras situações, eu teria deixado por isso mesmo e ido pegar outro. Porém, a atual conjuntura pedia atitudes mais radicais. Me aproximei do senhor e disse... Esse carrinho aí é meu. Ele estava estacionado esperando que eu fosse pegar a primeira caixa. Eu te vi chegando sem carrinho. Mas não precisa me devolver. Pode ficar com ele. Porém, você vai me ajudar a pegar as caixas que faltam para eu completar minha cama. Você fica aqui cuidando da minha caixa enquanto eu vou lá pegar outro carrinho. Então você vai me ajudar a pegar as outras caixas que estão faltando antes que se esgotem, pois não serei capaz de fazê-lo sozinha. Então, se você precisar de ajuda, eu te ajudo. Oh. Ofereci a mão e selamos nosso trato. Caramba, cara, eu quero estar do lado dela quando alguma coisa errada acontecer. Essa mulher é uma mulher numa missão. É, cara, ela sabe o que fazer. Se você tiver um apocalipse zumbi, alguma coisa assim, cara, ela é a líder. Nossa, achei lindo. Eu fiquei até meio atraída por ela agora, talvez. Um pouco, é. Primeira etapa correu bem. Peguei os colchões de mais móveis e só ao passar pelo caixa percebi que teria o mesmo problema para colocar as caixas dentro do carro. Seria incapaz de fazê-lo sozinha. Mas eu sou brasileira, então antes que eu desista, o destino dá um jeito. Paguei. É, porque a partir do momento que você pagou e você tá lá do lado de fora, é tudo seu. Alguém pegou, tá roubando. Paguei, saí da loja e lá fora o estacionamento estava lotado. Vários carros circulando e procurando vagas. Carros parados esperando alguém sair para que pudessem pegar sua vaga. De longe, bati o dedo no alarme para destravá-lo, pois caiu uma chuvinha fina e pesada. Estava num limite entre a chuva e neve. Eu queria fazer aquilo rápido, apesar de não conseguir levantar uma das caixas sozinha. A estratégia parecia boa. Primeiro, coloco a mais pesada. Como não consigo levantar, eu a empurro para dentro do carro com a ajuda de cobertores que o Rafa tinha me dado para proteger o carro e os móveis. Depois, coloco todas as peças que eu consigo sozinha. Um carro já estava parado ao lado do meu desde que eu havia destravado a porta, esperando para pegar a vaga onde eu estava estacionada. A chuvinha virou neve. Pareei o carrinho com o porta-malas. Pacientemente, tentava empurrar a caixa para dentro do carro, enquanto o carrinho corria para... Ah, ela estava tentando não levantar, ela estava tentando só transferir de um para o outro arrastando. Isso. Mas a caixa não se movia. Os ocupantes do carro ao lado começaram a ficar impacientes, então começaram a discutir lá dentro. E então um tiozinho saiu do carro, meio de má vontade, pra me ajudar a colocar tudo dentro do porta-malas. Tá bom, eu ajudo, tá bom. É verdade que ele não esperou eu colocar os cobertores de proteção, nem organizar as partes de maneira a não bater nenhum dos cantos. Mas eu não tinha do que reclamar. Afinal, todas as partes estavam dentro do carro. Cara, sempre que eu vou na IKEA, sempre vem alguém ajudar. Sempre. É meio que uma ética da IKEA. Se você vê alguém sozinho tentando fazer isso, separe e ajuda. Entendi. Que lindo isso. A operação compras de Black Friday foi um sucesso. Estava tudo lá, economia de 50%. Porém, a batalha tinha sido ganha, não a guerra. Eu ainda precisava tirar todas aquelas caixas caralhares de pesadas de dentro do carro e não dava pra esperar o Rafa melhorar pra me ajudar. Eu precisava tirar tudo e recolocar as cadeirinhas das crianças para buscá-la na escola no final do dia. Não mencionei no início, mas o carro é uma Dodge Caravan, com aqueles bancos modulares. Cabe muita coisa lá dentro, mas não rolava colocar crianças de maneira segura com tudo aquilo lá dentro. Cara, esse carro é gigante. O banco dele abaixa e entra dentro do chão. Então ele vira um salão de festa. É, por isso que ela conseguiu guardar 3 camas, 2 colchões, 1 cadeira. Sim. Levou o cara que ajudou ela sem querer. Falou, ô, senhor, desculpa, desce aí. Eu gostei que essa história claramente é dos dias de hoje, porque fosse essa história há uns 15, 20 anos, era tipo... Aí eu fui, coloquei a minha filha em cima da chapa da cama, peguei minha outra filha, coloquei ela, inclusive, pra segurar uma caixa, dane-se cinto de segurança, chegamos em casa e em casa elas me ajudaram a tirar a caixa do carro, porque elas são jovens e têm pernas boas. Obrigada, Guga, Rafa. Estamos, inclusive, pensando em fazer mais um filho pra ajudar nas próximas compras. É, mas não no Canadá. Isso, exato. Porque, assim, conhecendo a minha mãe, cara, a gente ia em cima das caixas. Já fiz isso, eu já fui uma criança segurança segurando no banco de trás do carro uma televisão de tubo de sei lá eu quantas polegadas. Essa que ela era maior que eu. É, podia inclusive te matar, né? É. Exatamente. Mas você sabe que isso cria as dificuldades molda. Eu não acho, não. Acho que a segurança molda, porque aí molda você correto sem bater o carro. Isso eu sei, é claro. Com a gente já aconteceu da gente tá fazendo uma mudança, a família se mudando, né? E a gente tinha uma caminhonete na época, uma Fiorino. Aí a gente terminou a mudança e foi comprar uma pizza. Todo mundo na carroceria, que era normal. Até aí normal, nada surpreendente nessa história. Assim, é uma coisa que você nem chega em casa e conta. É, eram 5 adolescentes na carroceria de uma Fiorino e mais um no banco do passageiro. Aí a polícia viu e parou o carro. E falou assim, olha, você não pode andar com crianças na carroceria. Aí meu pai falou, o que você quer que eu faça com eles? Quer que eu ponha tudo aí na frente? Aí o cara falou, sim, faça isso. Não, ele falou o seguinte, olha, a hora que você sair da minha vista, você pode fazer o que você quiser, mas daqui eles só saem se eles estiverem dentro da cabine. E aí nós nos acomodamos como palhaços, a gente foi se acomodando um em cima do outro. E com duas caixas de pizza, né? Essa era a grande diferença. Tínhamos que nos acomodar os 6 sem amassar a pizza e sem comer a pizza, que era o que dava vontade de fazer. Aí entramos 6 crianças e meu pai falou, não vou parar nada, vou seguir até em casa. Aí a gente foi empilhado até em casa e foi muito difícil de sair. E aí, enquanto a gente saía, tocava... Aí cada um com uma pizza, né? Aí um sai, cai de cambalhota, o outro cai em cima e faz... Muito bom. Não, e o legal é que isso tava ok pro policial. Ah, você colocou 6 crianças e uma pizza no banco, no, dentro do banco do passageiro de uma Fiorino? Beleza. Isso é ok. Na carroceria é um absurdo. O policial falou, pronto, agora já que tá todo mundo, toma aqui sua buzina de palhaço. Toma aqui, pode levar. Senhor, deu 2 tapas na carroceria. Cara, a Bia é muito um talento, o vocal, né? Ela é um talento. Impressionante. Faz isso de novo, Bia. A buzina. Que isso, cara, que loucura. Muito obrigado. Entrei na rua da minha casa com um sentimento de derrota, pensando para quem eu poderia ligar para me ajudar naquela tarefa cretina. Assim que parei o carro, vi o vizinho saindo para tirar o lixo. Era agora ou nunca. Durante o fatídico evento da inundação, criamos certos laços com o nosso vizinho, com quem antes sequer tínhamos conversado ou nos cumprimentado. Eram laços de parceria. Nenhuma intimidade, somente parceria e empatia. Mas naquele dia, eu não tinha outra opção. Bonjour! Eu disse, acenando. Sem a menor cerimônia, pedi ajuda. Ele vestia somente shorts, camiseta e chinelo de dedos. Ele me ajudou a tirar tudo do carro e colocar na garagem. Já nevava pra valer nesse momento. Mas mesmo assim, ele continuava sorrindo e sendo muito gentil. Fiquei muito agradecida e, enfim, havia concluído a missão Black Friday e encerrado a maratona de compras daquele ano. Cara, que história, good vibes, né? Também deu certo. É, Canadá, né, cara? Black Friday no Canadá é assim. É isso, galera. Espero que tenham gostado da minha história. Me desculpem o assassinato lento da língua portuguesa, mas estou escrevendo com o teclado inglês usando Windows franco-canadenses sem conseguir mudar para o português. Oh, meu Deus, tá tudo bem. Tenho muitas outras loucas aventuras para compartilhar, as quais enviarei assim que tiver tempo para escrevê-las. Obrigado pelo programa, beijo, abraço e até a próxima. Manda histórias para o nosso programa de história do Canadá no Canada Day do ano que vem, que certamente vai rolar. Isso aí, e mande histórias de contando como você resolveu as coisas de uma maneira maravilhosa, com poucas palavras e obrigando as pessoas a agir como você gostaria. É, isso é um bom jeito de agir. Eu fico me perguntando se a Black Friday do Canadá não é em outubro. Eu vou pesquisar isso daqui a pouco. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que o GugaCast continue existindo, ou se você quer encontrar uma sanduicheira nave dentro de uma camiseta, dá 5 estrelas pra gente na Apple, dá follow no Spotify. Essas recomendações ajudam demais a gente aqui. Obrigado a todo mundo que mandou histórias, todas elas são lidas e a gente ainda pode usar as outras em outros programas no futuro, então não desista. Ficha técnica do episódio. Produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra, Rafael Mafra e Beatriz Fiorotto. Ai. Pauta do Rafael Mafra, assistência de produção e documentação do Beto Aragão e edição do Beto Aragão. Você pode saber mais sobre esse e outros episódios no nosso wiki, wiki.gugacast.com. Bia, que perguntas você tem aí? Muito bem, eu tenho uma pergunta aqui digna do Provocações do Abujanra, sabe? Nossa, que bela lembrança. Não é? O Edismano 2 perguntou, qual é a sua motivação? A minha motivação é terminar de gravar esse programa e jantar e assistir Masterchef. É sério? A minha motivação é... ser todo dia, e eu não tô nem brincando, eu tive uma semana muito forte de saúde mental, eu fiz constelação Fui ao psiquiatra, foi tudo na mesma semana que tá acabando o ano, né? Tem que fazer a rapa. E tive a minha psicoterapia hoje. A minha motivação é ser um equilíbrio muito bom entre a Bia adulta e a Bia criança que não pode morrer. Não, jamais. Eu não permitiria. Rafael, supera essa resposta. É, cara, é impossível superar isso. Eu tinha uma resposta tão simples pra dar. Que a minha motivação é fazer o que tem que ser feito e tentar me divertir no caminho. Ai, mas é lindo. É mais ou menos igual a Bia, só que com outras palavras. Bem diferentes. Vamos outra? Vai outra, pergunta aí. Plant Tower pergunta, o que você acha de ketchup na pizza e ketchup no pão de queijo? Eu acho que você faz o que você quiser. Eu acho também, cara. Você não tem os sentimentos sobre condimentos na... Eu não ponho ketchup na minha pizza, porque eu não gosto. Se você gosta, você põe. Eu acho que querer controlar o prato dos outros... E é comum, né? Falar assim, ah, não, não, você não pode sentar na mesa comigo se você vai comer isso. É, nossa, você é muito... É algo que realmente precisa ser superado. Nossa, gente, isso não é um traço de personalidade, isso é só grosseiro, sabe? É, só deixa a pessoa comer, cara. Você vai dizer que você não come coisa nojenta? Sério mesmo? É, todo mundo tem uma mistura esquisita que gosta de fazer. Vai dormir. Cadê seu pai? Esses dias eu precisava comer super rápido aqui. Eu tinha, tipo, 10 minutos entre uma reunião e outra pra comer. E aí eu falei assim, eu vou pegar qualquer coisa que tem na geladeira e comer. E aí eu comi, tipo, coloquei umas fatias de peru. Peru, mas não embutido, né? Um pedaço do peru mesmo. Ah, tá, tá. Então o embutido também é, mas enfim, você entendeu. E brócolis, que tinha uma sobra ali na geladeira. Aí eu coloquei tudo na frigideira e esquentei assim. E aí eu fui comer isso e eu pensei, nossa, cara, isso parece muito tipo uma comida de cachorro, sabe? E tava gostoso. Alimentação natural de cachorro. Que isso, cara? Você comeu peru com brócolis esquentado na frigideira, então. É maravilhoso, cara. Você tá de ficou parabéns. Ficou comidas feias. É, não, assim, mas tava tudo despedaçado, assim, eram tipo umas sobras, entendeu? Eu faria isso de recheio de tapioca só pra não ficar vendo, sabe? Aí você fala, ah, não, vou fazer uma tapioca pra cobrir isso aqui. Boa ideia. Mas eu não sei se a tapioca é low carb. Eu acho que vocês estão muito exigentes. Eu acho que essa comida é maravilhosa. Acho o ketchup na pizza maravilhoso também. E acho que pizza sem ketchup também é maravilhoso. Então, eu desejo a todos que sejam felizes e comam pizza sempre que puderem. É, e do jeito que quiser. Faz o que você quiser. Fazes o que queres, porque é tudo da lei. Da lei. Isso aí. É. Indica um seriado, pediu o Vitor Entediado, que está entediado, aparentemente. Sabe uma série que foi muito legal de ver há um tempo atrás? É Last Man on Earth. Opa! O Último Homem na Terra. É uma série de comédia muito escrachada, com o Will Forte. Ah, eu amo ele muito. É muito engraçado, é muito bobo, é extremamente bobo. E assim, teve um vírus que dizimou a população, aí esse cara é a última pessoa na Terra. Ah. E o que ele faz? Ele fica andando de cueca pela rua. Assim, ele é muito, tipo, ele simplesmente não tá nem aí pra nada e ele se diverte com poucas coisas. Então, ele gosta de explodir coisas, sabe? Já que, tipo, nada mais importa mesmo. É, ou então ele faz um boliche usando aquários. Ele pega vários aquários, enche de água e joga uma bola em cima. É isso que ele fica fazendo. É muito engraçado. Que cara legal. A vida dele é aquele canal da prensa hidráulica, né? Tipo isso, exatamente. Ele se entretém dessa maneira. A série que eu indico é Star Trek Discovery, que tá na Netflix. Eu gosto muito de Star Trek e essa série é um bálsamo, assim. Tem tudo de Star Trek que é legal de assistir. Tramas de amizade, amor fraternal, amor romântico, muita diversidade. E navinha e piu-piu-piu, que é o que a gente gosta. O Rafael é fanzoca de Star Trek. Tem uma época que ele assistia isso o tempo todo, era insuportável. Você gosta de Discovery, Rafa? Tá vendo? É, não, nunca vi. Eu só assistia o Star Trek, a primeira e a segunda geração. E são essas séries que eu gostaria de indicar. Assiste a primeira geração, porque é demais. É a forma como as pessoas imaginavam as lutas espaciais no futuro. É. E assiste a segunda geração, que é um pouco mais caprichado, assim. Os roteiros fazem um pouco mais de sentido, mas é tudo muito divertido. E se você puder assistir de modo que isso irrite seu irmão, faça isso. Porque o preço vai se pagar nos anos seguintes. Então, você pode fazer isso com 12 anos e com 40 anos, você ainda ser feliz por isso. Delicioso, delicioso. Mandou bem, Rafael. Bem jogado, parabéns. Adeus. Adeus. Estamos aqui em frente à loja. Ah, não. Adeus. Estamos aqui saindo de frente. Acabou tudo, meu. Acabou tudo, pô. Acabou, não tem nada. Sabe o que nem tem? Nem sobrou nenhum parasol. Fluff.